fechar 35. E pensar, murmurou ela, que o século está quase a terminar e ela viveu toda a sua vida neste quarto. Deu um passo para trás. Meu Deus, odeio este papel de parede. Olha, há ali uma infiltração. Não é nada de grave, querida. É apenas uma pequena infiltração. É natural uma casa deste tamanho ter uma ou duas. Não é nada. Mas acho que o estuque lá de cima está morto. Morto? O estuque está morto? É demasiado velho para aguentar remendos. Repara como está esboroado. Vamos mandar pôr um teto novo, disse, encolhendo os ombros. 2 dias de trabalho. És um gênio. Ele riu-se e abanou a cabeça. Olha, há aqui uma velha casa de banho, disse ela. Cada quarto tem a sua própria casa de banho. Estou a tentar imaginar tudo limpo e acabado. Eu consigo, disse ele. Vejo a cada passo que dou. O quarto de Carlota era o último quarto grande ao fundo do corredor. Parecia uma enorme e sombria caverna, com a sua cama de dossel preta e folhos de tafetá desbotados e algumas feias cadeiras cobertas. Foram envolvidos por um cheiro a mofo. Havia uma estante cheia de códigos e de livros jurídicos de consulta. E ali estava o terço e o missal, como se ela tivesse acabado de os pousar. As suas luvas brancas enrodilhadas e um par de brincos de camafeu e um colar de contas de âmbar negro. Chamávamos-lhes contas da avó, disse ele, vagamente surpreendido. Já me tinha esquecido. Avançou para lhes tocar, mas puxou a mão para trás, como se se tivesse aproximado de uma coisa quente. Também não gosto de estar aqui, murmurou Rowan. Estava a agarrar os próprios braços naquele seu gesto de frio e sofrimento, assustada talvez. Não quero tocar em nada que lhe tenha pertencido, disse, olhando com uma expressão de repulsa para as coisas espalhadas em cima da cômoda, sentindo de repulsa pelos móveis antigos, apesar tão belos. O Ryan tratará disso, murmurou ela, ficando ainda mais inquieta. Disse-me que o Gerald Mayfair virá cá buscar as coisas dela. Ela deixou as suas coisas pessoais à avó de Gerald. Por fim virou-se, como se algo a tivesse sobressaltado. Depois olhou quase zangada para o espelho, entre as janelas laterais. Cá está novamente aquele cheiro, aquela cânfora e mais qualquer coisa. Verbena e água de rosas, disse ele. Vês aquele boião? Põem pequenas coisas dessas nos hotéis residenciais típicos do norte da Califórnia. Eu próprio já as pus em muitas mesas de tampo de mármore e ali estão elas, o artigo verdadeiro. É demasiado verdadeiro, murmurou ela, e é feio e triste. Dirigiram-se para a porta ao fundo do quarto, que dava para um pequeno corredor e umas pequenas escadas, e depois para duas dependências mais pequenas, uma a seguir à outra. Dantes, as criadas dormiam aqui, explicou Michael. A Eugénia ocupa aquele quarto do fundo. Tecnicamente, estamos na ala das criadas. E elas nunca utilizariam esta porta, pois só foi colocada há relativamente pouco tempo. Abriram a parede de tijolo para a fazer. Antigamente os criados entravam para a casa principal através dos alpendres. Viram uma luz fraca acesa na extremidade dessa ala. É a escada que dá para a cozinha. E aquela velha casa de banho lá atrás era de Eugénia. Antigamente a gente do sul obrigava os criados negros a usarem uma casa de banho diferente. Imagino que ouviste bastantes histórias a esse respeito. Entraram numa sala maior. Rowan passou cuidadosamente por cima da carpete desbotada e Michael seguiu-a até à janela e afastou delicadamente a cortina frágil e leve para poderem olhar para os passeios de tijolo da Chestnut Street e para a fachada artística na magnífica casa do outro lado da rua. Vês? Aberto para o lado do rio. Olhando para o outro edifício e olha para os carvalhos naquele jardim e para a cocheira que ainda lá está, repara no estuque apelar dos tijolos, Também foi construído de forma a parecer pedra. Vêem-se os carvalhos de todas as janelas, disse Rowan, falando baixinho, como que para não perturbar o pó. E o céu é de um azul tão profundo. Até a luz é diferente aqui. É como a luz suave de Florença ou de Veneza. É isso, disse Michael. Voltou a dar por si, a olhar apreensivo para as coisas daquela mulher. Talvez a inquietação de Rowan se tivesse transmitido a ele. Imaginou-se, compulsiva e dolorosamente, a ter de tirar a luva e pousar a mão nua sobre coisas que lhe tinham pertencido. Que é, Michael? Vamos embora, disse ele baixinho, voltando a dar-lhe a mão e dirigindo-se para o hall principal. Foi com relutância que ela o seguiu até ao antigo quarto de Deirdre. Ali a sua confusão e repulsa pareceram agravar-se. No entanto, ele sabia que ela tinha forçosamente que fazer aquele percurso. Viu a forma como os olhos dela percorreram, sedentos, as velhas fotografias e as pequenas cadeiras vitorianas de assento de palhinha. Michael abraçou-a enquanto ela olhava para a horrível mancha no colchão. Isto é horrível. Tenho de chamar alguém para limpar isto, disse ele. Eu trato disso, disse ela. Não, trato eu. Perguntaste-me lá embaixo se eu queria tomar conta disto. Contratar as pessoas de que preciso para restaurar toda a casa. Bom, também posso tratar disto. Olhou para a mancha. Uma grande mancha oval, azul, peganhenta no meio. Teria a mulher tido uma hemorragia ao morrer? Ou teria ali ficado deitada, no meio das suas excreções, no calor daquele horrível e velho quarto? Não sei, murmurou Rowan. Embora ele não tivesse feito aquelas perguntas em voz alta, deu um suspiro rasgado. Já pedi os registros. O Ryan está a pedir tudo através das vias legais. Falei com ele hoje. Falei ao médico. Também falei com Viola, a enfermeira. É uma velhota simpática. Contou-me tudo, à maneira de Dickens. A única coisa que o médico disse foi que não havia qualquer razão para a levar para o hospital. Tudo isto é de loucos. Não gostou que eu lhe fizesse perguntas. Sugeriu que era errado eu fazer-lhes. Disse que a atitude humana era deixá-la morrer. Ele apertou-a contra si com mais força, aflorando-lhe a face com os lábios. O que é que são aquelas velas? Perguntou ela, olhando para o pequeno altar ao lado da cama. E aquela horrível estátua? Que é aquilo? A Mãe Santíssima, disse ele. Quando tem um coração nu, creio que se chama Imaculado Coração de Maria. Já não me lembro bem. As velas são velas benzidas. Vi-as acesas aqui, quando cá vim. Estive lá fora na primeira noite. Nunca imaginei que ela estivesse a morrer. Se soubesse, não sei, nem sequer sabia quem cá vivia, quando vim cá da primeira vez. Mas porquê é que acendem estas velas benzidas? É para confortar os moribundos. O padre vem, dá-lhe aquilo a que chamam os últimos sacramentos. Eu fui com o padre algumas vezes quando era acólito. Eles fizeram-lhe isso, mas não o levaram para o hospital? Rowan, se tu soubesses, se tivesses vindo, achas que ela podia ser reanimada? Creio que não, querida. Creio que isso agora já não importa. O Ryan diz que não, que o seu estado era incurável. Ele diz que há uns 10 anos Carlota lhe retirou a medicação. Não houve qualquer resposta aos estímulos, a não ser reflexa. O Ryan diz que fizeram tudo o que era possível fazer. Mas o que é certo é que Ryan está a defender Ryan, não é? Mas saberei quando ler os registros e então sentir-me-ei melhor. Ou pior. Afastou-se da cama e o seu olhar percorreu o quarto mais lentamente. Parecia estar a forçar-se a examinar o quarto da mesma forma como tinham examinado tudo o resto. Tentativamente ele referiu que aquele era o único quarto que tinha a mesma ornamentação do piso inferior. chamou-lhe a atenção para os arabescos no remate das janelas. Um lustre de cristal, coberto de pó, estava pendurado no meio de um grande florão de estuque trabalhado. A própria cama era enorme e vagamente feia. Não é como as outras camas de Ducel, disse ela. É mais recente. Fabricada industrialmente, explicou ele, é americana. É do tipo que se vendeu aos milhões no final do século passado. Provavelmente Mary Beth comprou-a por ser a última moda. Ela fez o tempo parar, não fez? Mary Beth? Não, a odiosa Carlota. Parou o tempo aqui. Fez tudo parar. Pensa nas raparigas que cresceram numa casa como esta. Não existe a menor prova de que elas alguma vez tiveram alguma coisa bela, ou especial, ou contemporânea a si próprias. Ursos de peluche, murmurou Michael. Deirdre não tinha dito qualquer coisa sobre ursos de peluche no jardim do Texas? Rowan não o tinha ouvido. Bem, o seu reinado terminou, disse ela. Mas disse-o sem triunfo ou determinação. Subitamente ela avançou e pegou na virgem de gesso com o coração vermelho e atirou-a para o outro lado do quarto. Foi cair no chão de mármore da casa de banho que estava aberta e partiu-se em 3 pedaços irregulares. Ela ficou a olhar como se estivesse chocada com o que tinha feito. Ele estava espantado. Algo de puramente irracional e completamente supersticioso abalou-o. A Virgem Maria partida no chão da casa de banho. Queria dizer qualquer coisa, algumas palavras mágicas ou uma oração para desfazer o que fora feito, como atirar sal por cima do ombro ou bater na madeira. Depois viu qualquer coisa a brilhar na sombra, um monte de coisas a cintilar na mesa do outro lado da cama. Olha, Rowan, disse baixinho, passando os dedos pela parte de trás do pescoço dela. Olha para aquela mesa. Além, era a caixa das joias. Estava aberta. Era a bolsa de veludo. Havia moedas de ouro aos montes por todo o lado, e fiadas de pérolas e pedras preciosas. Centenas de pedras pequenas, preciosas, cintilantes. Santo Deus, murmurou ela. Deu a volta à cama e ficou a olhar para aquilo, como se estivesse vivo. Não acreditaste? Perguntou ele. Mas ele próprio não sabia bem se tinha acreditado. Parecem falsos, não parecem? Como o tesouro num filme, como se não pudessem ser verdadeiros. Ela olhou para ele por cima da cama vazia. Michael, disse ela, importas-te de lhes tocar? Importas-te de lhes pôr as mãos em cima? Ele abanou a cabeça. Não quero, Rowan, disse. Ela ficou calada, parecendo retrair-se, ficando com o olhar vago e distante. Voltou a agarrar os próprios braços, como aparentemente sempre fazia quando estava perturbada, como se a sua angústia interior lhe fizesse frio. Michael, disse ela outra vez, baixinho, importas-te de tocar em qualquer coisa que tenha sido da Deirdre? Na sua camisa de noite, talvez na cama? Não quero, Rowan. Dissemos que não. Ela baixou os olhos e o cabelo caiu-lhe sobre os olhos, impedindo-o de os ver. Rowan, eu não consigo fazer a interpretação. Será apenas uma confusão. Verei a enfermeira que a ajudava a vestir-se, ou talvez o médico com um carro que passou quando ela estava sentada lá fora. Não sei usar o poder. O Aaron ensinou-me algumas coisas, mas continuo a não fazê-lo bem. Verei qualquer coisa de horrível e odiá-lo-ei. E assusta-me, Rowan, porque ela está morta. Toquei todo o tipo de coisas para as pessoas logo no início, mas agora não consigo. Acredita em mim, eu quero dizer, depois de Aaron me ensinar, e se visses felicidade? E se visses algo belo como aquela mulher em Londres viu quando tocou no seu robe a pedido de Aaron? Acreditaste nisso, Rowan? Elas não são infalíveis. Essas pessoas da Talamasca são apenas pessoas. Não, não são apenas pessoas, disse ela. São pessoas como tu e eu. Têm poderes sobrenaturais. Como tu e eu temos poderes sobrenaturais. A sua voz era suave, não de desafio. Mas ele percebeu o que ela sentia. Voltou a olhar para as velas benzidas e depois para a imagem partida que mal via através dela na sombra do chão da casa de banho. Viu uma imagem fugaz da procissão de maio e a imagem gigantesca da Virgem inclinada ao ser levada pelas ruas, milhares de flores, e voltou a pensar em Deirdre. Em Deirdre, no jardim botânico, a falar com Aaron na escuridão. Quero uma vida normal. Deu a volta à cama e dirigiu-se para a cómoda antiga. Abriu a primeira gaveta. Camisas de noite de flanela, branca e macia. O perfume do saquinho de ervas aromáticas, muito doce. E peças de vestuário de verão, mais leves, de seda pura. Pegou numa das camisas de noite, sem mangas e com aplicações de flores de cores claras. Pô-la em cima da cómoda desdobrada, num monte, e tirou as luvas. Por instantes, apertou as mãos com força e depois pegou na peça de vestuário com ambas as mãos. Fechou os olhos. Deirdre, disse. Apenas Deirdre. Um sítio vastíssimo abriu-se à sua frente. Através do tenebroso clarão tremuluzente, viu centenas de rostos. Ouviu vozes a gemer e a gritar. Um som insuportável. Um homem avançou para ele, passando por cima dos corpos dos outros. Não, pare! Tinha deixado de cair a camisa de noite. Estava ali de pé, de olhos fechados, a tentar recordar-se do que acabara de vislumbrar, embora não suportasse ser envolvido de novo por aquilo. Centenas de pessoas a virarem-se, a mudarem de lugar, e alguém a falar com ele numa voz rápida e trucista e má. Santo Deus, que era aquilo? Olhou para as suas mãos. Tinha ouvido um tambor por detrás daquilo tudo, uma cadência de marcha, um som que ele conhecia. Terça-feira de carnaval, há muitos anos, a correr pela rua de inverno com a sua mãe. Vamos ver o Mystic Crew of Comus? Sim, era essa a música do tambor. E o clarão era o clarão dos flambeaux tremuluzentes. Não compreendo, disse. O que é que estás a dizer? Não vi nada que fizesse sentido. Olhou para a camisa de noite com uma expressão zangada. Lentamente voltou a pegar nela. Deirdre, nos últimos dias, disse. Apenas Deirdre, nos últimos dias. Tocou muito ao de leve, no tecido macio e enrugado. Estou a ver o que se vê do alpendre. O jardim, murmurou. Sim, a trepadeira. E uma borboleta a subir pela rede. E a sua mão direita, mesmo junto dela. Lacha está lá. Ela está contente por ele lá estar. E ele está mesmo ao lado dela. E se virasse a cabeça e olhasse para cima, dali da cadeira de baloiço, veria Lasher. Voltou a pousar a camisa de noite. Estava tudo ao sol e havia flores. E ela estava bem. Obrigado, Michael. Não quero voltar a fazer isto, Rowan. Lamento não conseguir. Não quero fazê-lo. Eu compreendo, disse ela. Dirigiu-se para junto dele. Desculpa. A sua voz era baixa e sincera e tranquilizante, mas os seus olhos estavam cheios de espanto. Quis saber o que é que ele tinha visto da primeira vez. Ele também, mas que hipóteses tinha ele de saber? No entanto, estava ali, dentro da casa, e tinha o poder que lhe tinha sido dado, presumivelmente, por eles, que estava a ser cobarde com o poder. Ele, Michael Curry, cobarde, e continuava a dizer que tencionava fazer o que eles queriam que ele fizesse. Não tinham querido que ele fosse para ali? Não queriam que ele tocasse nas coisas? E ela queria que ele o fizesse. Como é que podia não querer? Estendeu a mão e tocou no fundo da cama de Deirdre uma imagem fugaz do princípio da tarde. Enfermeiras, uma mulher a dias a empurrar um aspirador cansado, alguém a queixar-se incessantemente numa voz de queixume. Foi tudo tão rápido que era difuso. Passou os dedos ao longo do colchão. A perna branca de Deirdre, como uma coisa feita de massa. E Jerry Lonigan estava ali, a erguê-la, a dizer baixinho ao seu ajudante: Olha-me bem para isto, olha-me bem para isto. E quando tocou nas paredes, viu subitamente o rosto dela, Deirdre, com o seu sorriso de idiota, a babar-se. Tocou na porta da casa de banho, viu uma enfermeira a ralhar-lhe, a dizer para se despachar, para mexer os pés, que sabia muito bem que ela podia. Dor dentro de Deirdre. Dor a roer-lhe as entranhas. A voz de um homem a falar, a mulher a dias a chegar, a ir-se embora, a descarga do autoclismo, o zumbido dos mosquitos, o mascara nas suas costas. Santo Deus, olhem para aquilo, no sítio onde roçou na cadeira de balanço durante anos, uma chaga aberta com uma camada de pó de talco. Essa gente é doida e a enfermeira apenas a segura na sanita. Não consigo. Virou-se e passou bruscamente por Rowan, afastando-lhe a mão quando ela o tentou deter. Tocou no poste das escadas. Viu uma imagem fugaz de um vestido de algodão a passar por ele. O som de passos na velha carpete. Alguém a gritar, a chorar. Michael! Ele correu escadas acima atrás deles. O bebê estava a berrar no berço. O seu choro ecoava pelos três lances de escadas até à sala. Um cheiro horrível de produtos químicos, das porcarias apodrecidas naqueles boiões. Tinha-os vislumbrado na noite anterior. Ela tinha-lhes falado neles. Mas agora ele tinha de os ver, não tinha? E que lhes tocar. Tocar nos nojentos boiões de Marguerite. Tinha sentido o seu cheiro na noite anterior, quando fora lá acima ver o corpo de Townsend, só que não era o corpo. Ao pôr a mão no corrimão, viu a imagem de Rowan com o candeeiro na mão. Rowan, zangada e infeliz, e a tentar fugir à velha mulher que estava a fustigá-la com palavras, com maldade. E depois a mulher negra com o espanador, e um carpinteiro a colocar um vidro naquela janela que dava para o telhado. Santo Deus, minha senhora, que cheiro horrível que há aqui! Limite-se a fazer o seu trabalho. O quarto de Deirdre, o clangor de outras vozes a aumentar num crescendo, depois esmorecendo e erguendo-se numa nova onda, e a porta diretamente em frente, alguém a rir-se. Um homem a falar francês. O que é que ele está a dizer? Deixem-me ouvir uma palavra distinta. O cheiro horrível está do outro lado. Mas não. Primeiro o quarto de Julien. A cama de Julien. Os risos tornaram-se mais fortes. Mas o choro do bebé misturava-se com estes. Alguém subia às escadas, a correr atrás dele. A porta fê-lo voltar a ver Eugénia, a limpar o pó, a queixar-se do cheiro. Ouvia a voz monótona de Carlota, as palavras indistintas e depois aquela horrível mancha na escuridão onde Townsend morreu, dando o último suspiro através do buraco no tapete. E a parte superior da lareira, uma imagem difusa de Julien, o mesmo homem, sim, o mesmo homem que ele tinha visto ao pegar na camisa de noite de Deirdre. Sim, tu. Julien, a olhar fixamente para ele, vejo-te. E depois passos a correr. Não, não, não quero ver isto. Mas estendeu a mão na direção do parapeito, agarrou o cordão do store e este subiu ruidosamente até acima, pondo à mostra os vidros sujos. Ela passou por ele a voar, anda, através do vidro, saltando para o telhado, aterrorizada, com o cabelo emaranhado caído sobre o rosto molhado. E o olho dela, olhem para o olho dela, está sobre a face, santo Deus, a soluçar. Não me faça mal, não me faça mal. Lasher, ajuda-me. Rowan e Julien, porque é que ele não faz qualquer coisa? Porque é que ele ficou ali, em silêncio, sem fazer nada? Podes chamar o demónio do inferno e os santos do céu, que eles não te ajudarão, disse Carlota, a sua voz um rugido ao passar pela janela. E Julien, impotente, mato-te, cabra, mato-te, não. Ela desapareceu, caiu, o seu grito desfraldando-se como uma grande bandeira vermelha contra o céu azul. Julien, com o rosto escondido nas mãos, impotente, a imagem difusa desapareceu. Uma testemunha fantasma, Carlota, a desaparecer. Ele cravou as mãos na cama de ferro. Julien, ali sentado, tremido, mas nítido por instantes. Conheço-te. Olhos escuros, boca sorridente, cabelo branco. Sim, tu, não me toques. Eh bien, Michael, finalmente. A sua mão bateu nos caixotes que estavam em cima da cama. Mas ele não os via. Não via nada, a não ser a luz a tremer e a formar a imagem do homem ali sentado sob a roupa. E depois desapareceu. E depois voltou a estar lá. Julien estava a tentar sair da cama. Não, afasta-te de mim. Michael! Ele tinha atirado os caixotes de cima da cama. Estava a tropeçar nos livros. As bonecas. Onde estavam as bonecas? Na arca. Foi Julien quem o disse, não foi? Disse-o em francês. Risos, um coro de gargalhadas, o rostilhar de saias à sua volta. Partiu-se qualquer coisa. O seu joelho bateu em qualquer coisa dura, mas ele foi de gatas até à arca. Os fechos estavam ferrugentos. Não há problema. Atira a tampa para trás. Ora tremendo, ora desaparecendo. Julien estava ali a sentir, a apontar para a arca.